Bueno, tú, Keral, Snalgues, Porket, merda. Mete mais aí som, caralho. Foda-se, deu um espalho pro bike, meu. Os ciganos deixam os ferros ali, saídos ali na cena da feira. Foda-se, vinha a fazer manual, na boa, e o caralho, de repente, pá! Foda-se, bati com o ombro no chão, fudi o dedo todo, tenho o dedo todo esfolado, meu. Esfolei-me todo. Filha da puta, mais aos ciganos, foda-se. Foda-se, agora está-me a doer a mão para caralho. Foda-se. Foda-se, mano. Está-me a arder a mão para caralho. Queres ver? Vou mandar a foto. Olha aí.